Roma avevano... Charlie, Tomo 2, bom dia, da 35, da 7. Controle Salvador, azul 4040. Três quatro zero, sob medida, azul 4040.